André Cedeiros, o Mural de Ibicoara. Um love com você. E aí, vem, eu já te superei. Um love com você.